Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Domingo 26 de janeiro de 2020, uma linda manhã ensolarada aqui em Piracicaba, um agradável ambiente, um sol acolhedor muito interessante. E estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita, ao vivo da União Rádio Web, a primeira rádio espírita de nossa região. Muito bem, meus amigos. Todos sabem, aqueles que nos acompanham todos os domingos, que nos dão o prazer e a honra de trabalharmos aqui, trocarmos essas informações com vocês, nós estamos estudando, já faz mais de 2 anos, o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que veio a público no ano de 1865. E estamos na sua parte segunda, no capítulo 5, em que Kardec faz um estudo bastante detalhado sobre os suicidas, os momentos que precedem o ato fatal, o momento da morte e as consequências após a desencarnação. E a semana passada lemos um fato, uma comunicação, e hoje temos um outro fato. Então nós procuramos linkar, criar uma ponte entre todos os blocos do programa e o tema central de Kardec, que é o suicídio. Então hoje eu falo e digo assim, hoje é o segundo estudo que fazemos sobre o drama dos suicidas, sobre aqueles que interromperam a existência biológica pelas mais variadas razões, seja pela aflição ou desespero, seja por equívocos fatais de consequências desastrosas para o próprio futuro. Depois do triste golpe fatal, o temerário que se arrojou nesse torvelinho de dores se vê, como diz Camilo Cândido Botelho no livro Memórias de um Suicida, se vê numa antecâmara da vida espiritual, cuja densidade e aflitivas configurações locais serão o reflexo dos seus estados vibratórios e mentais. Volto eu a escrever que o espírito sobrevive ao suicídio, a vida pulsa sem parar e constata que só o corpo morreu, a vida continua. Agora em aflitivas disposições, uma grande tristeza paralisa os seus impulsos, tornando-se vítima de sua própria insensatez. Todos os relatos de suicidas são dominados por uma profunda atmosfera de tristeza e um infinito arrependimento que lhe consomem o raciocínio e a lucidez. Ivone do Amaral Pereira enfatiza que é difícil arrumar palavras que descrevam o Vale dos Suicidas. É um sofrimento inenarrável. E nós, que aqui estamos, podemos nos valer do benefício da prece em prol de todos aqueles nossos irmãos presos no grande vale para que superem tão devastador destino. Queridos ouvintes, oremos pelos suicidas, ciente de que todos nós também estamos a caminho de uma consciência maior, onde a fraternidade e o perdão, sustentados pelo amor, formam as duas asas de nossa libertação nesse mundo de provas e expiações. Que assim Deus nos ajude. E é nessa atmosfera de espiritualidade, de estudo, de empolgação pelo entendimento espírita que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos amigos que nos acompanham. Obrigado por atender o nosso convite. O Alan já colocou que tem 22 ouvintes já em primeiro momento, né? E semana passada nós tínhamos 12, né? Quer dizer, então, quanto maior esse número inicial, sem sombra de dúvida, nós chegaremos ao final com um número bem superior. Muito obrigado a Deus, eu agradeço principalmente por eu poder estar aqui. Para mim, o programa Visão Espírita é um dos elementos principais da minha vida durante a semana. Que eu possa ter a oportunidade de estar aqui por muito tempo. Até que eu fique bem velhinho, né? E o Alan e o Geraldo chegam assim, olha, Luiz, com toda a delicadeza, o público não te aguenta mais. Então, que eu possa aproveitar esse tempo, né, e essa bênção que Deus nos concedeu de todos esses anos em companhia desses amigos e nessa onda tão gostosa do programa Visão Espírita, estar com vocês essa hora e meia. Realmente o Geraldo está tocando num assunto que é crucial, eu diria que no momento talvez seja uma das maiores preocupações, né, que atingem a humanidade e que nós possamos fazer sempre o melhor e possamos em cada instante lembrar-nos que se nós atendermos muito bem a todos aqueles que nos cercam, muito possivelmente teremos auxiliado a evitar um lance desse. Nós essa semana conversávamos a respeito e um amigo nos dizia que um elemento que se suicidou, ele estava para conversar com ele dias antes e não compareceu. E eu lembrei também de um caso que também estava com uma entrevista marcada conosco e a pessoa também acabou se suicidando. Então vocês vejam que estamos a um lance muito tênue, próximos de elementos que têm essa ideia e acabam concretizando. Então que nós possamos fazer sempre o melhor em todas as ocasiões que nos apresentarem. Um bom dia a todos nós. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham agora ao vivo. E bom dia àqueles que... Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqueles que vão nos encontrar em outros horários durante a semana também. A gente muitas vezes acompanha aqueles que estão conosco hoje, mas esquece que durante a semana um monte de gente escuta em outros horários. Essa questão do suicídio que nós já abordamos na semana passada, ela é urgente. Ela não é... Ela é urgentíssima. E que a gente possa realmente ficar atento a todos na nossa volta, porque a gente tem que perceber as mudanças de comportamento da pessoa. Ela não acorda hoje suicida, não. Ela vai entrando num processo, né, de perturbação e leva um tempo para chegar nesse fato em si. E a gente, atento, percebe e consegue ajudar antes do fato acontecer. Porque vão acontecer duas coisas se você tiver um suicídio próximo a você. Primeiro que você vai se culpar porque não percebeu. Segundo que essa pessoa que suicidou vai perder uma oportunidade evolutiva no seu psiquismo e muitas vezes vai levar, depois disso, 3, 4 encarnações para voltar no ponto que estava naquela hora. Até ela se recompor no seu perispírito e tudo mais, é muito lento o retorno a esse processo. É, talvez seja um dos principais pontos a nós, espiritualistas, nos preocupar com o próximo, porque vai atrapalhar demais a evolução espiritual deles. E hoje nós temos uns dados de... acho que é um suicídio a cada 10 minutos no mundo. É muita gente. Durante o nosso programa, que tem 1h30, nós estamos falando de 9 suicídios acontecendo no mundo. Nesse programa. É muito alarmante esse número. Nós temos que rever os valores da nossa vida. Da nossa vida como sociedade, como humanidade. E precisamos, quanto mais rápido possível, falar de espiritualidade. Passar esse conceito para pessoas que não conhecem. Para que eles entendam uma abrangência maior do que aqueles problemas que estão acontecendo naquela hora daquela vida encarnada. Aquilo é muito mais amplo. Tem toda uma causalidade para ter aquelas consequências. E a causalidade foi daquela pessoa. Foi daquele grupo que ele está inserido. Então, realmente, é muito sério e nós precisamos falar. E agora eu vou fazer uma crítica aqui no ar para o Geraldo, porque antes ele escrevia esses textos e trazia em pendrive para eu disponibilizar para todo mundo ler. E cadê o pendrive com o texto? Eu preciso voltar a fazer isso. Geraldo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Precisamos explorar vivo, o assunto. Né? Seria casualidade esse aumento de suicídio com esse foco que está se dando e grupos estão dando para deterioração da família? Não, Luiz e queridos ouvintes, na minha humilde avaliação, e eu repito o que os grandes pensadores falam, a família é o bem maior, é a célula máter da sociedade. Eu observo uma deterioração dos costumes familiares. Ainda ontem eu li no Vinha de Luz, eu ia trazer hoje, mas eu acabei não trazendo, o Alan vai ler outra página, falando do respeito que deve haver entre pais e filhos, filhos e pais. Eu imagino que a quebra desse respeito, a quebra do sentimento de religiosidade, a diminuição da união, deteriora a família, deteriora costumes, deteriora comportamento, e isso leva o espírito a contato com entidades desequilibradas e são fatores determinantes no suicídio. Eu tenho ouvido, Luiz, algumas entrevistas do André Trigueiro, um jornalista que eventualmente acaba falando e entrevistando pessoas sobre o suicídio. Para mim, a família talvez seja um tema a ser abordado no programa, a importância da família. Eu não sei o que você pensa. Não, eu acho que é fundamental. Né? Fundamental. Me ocorreu exatamente isso, porque eu circulei essa semana uma entrevista de um militante do movimento LGBT e ele falava exatamente isso. Ele dizia que ficam camuflando, dizendo que o movimento LGBT não quer preserva a família e uma série de coisas. E ele então diz assim, isso aí é um tripé do movimento LGBT. O nosso objetivo é a destruição da família. Nossa, meu Deus. Não, esse pronunciamento. Isso, falou isso. Eu circulei e eu tenho o um vídeo aqui. Aterrador. Mas é a pura realidade. Entende? Eu inclusive, nossa, depois vou passar para você. Forte, mas partindo de um membro, e eu tive a preocupação de ver se aquilo lá não era uma fake news ou qualquer coisa assim. Mas aquilo veio de encontro àquilo que realmente a gente observa. Porque não existe por parte desse movimento nenhum sentido no sentido de preservar e que a família é alguma coisa nobre. E ele então textualmente ele diz assim, mentira, nosso objetivo é esse. É infeliz, a frase foi infeliz. Mas enfim, é um assunto complexo, amplo e acho que o programa Visão Espírita deve também encabeçar esse tipo de preocupação falando sobre a família, sobre esses comportamentos da humanidade. Nós vamos lembrar que é por essa razão, que nós sempre falamos no programa, da necessidade do estudo sistematizado da doutrina espírita. Ultimamente eu tenho ouvido entrevistas da Ivone Pereira, e estava comentando com o Luiz antes do programa. Ela é uma pessoa muito simples, mas naquela simplicidade ela passa ensinamentos muito grandes, falando sobre família, sobre mediunidade, sobre suicídio. Por isso que pedimos para estudar cada vez mais e principalmente a obra de Kardec. E só para finalizar, na última entrevista que eu estava vendo da Ivone Pereira, ela fala que é fundamental que os médiuns estudem detalhadamente o livro dos médiuns, porque só assim ele vai poder ter um desempenho de médio para razoável se ele se esforçar muito. Então é fundamental que estudemos constantemente. Peço ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Audiência tem aumentado cada vez mais. No começo eram 20, né? Agora já tem 40 ouvintes, e que se multiplique. Você que esteja nos ouvindo, convide alguém para ouvir o programa, fazer a sua crítica, observar os comentários, para que a gente crie uma grande corrente do Espiritismo aqui. Isso é uma resposta nessa, geral, do nosso apelo. Você que assiste, convide mais um. Exatamente. E aí, agora estamos aptos para começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. Capítulo 122. Hoje, onde estivermos. Começa com uma citação da carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Emmanuel comenta: para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira? Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milionárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro, a perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Olvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Que coisa linda. Alan, qual é o número dessa 122. Lição? 122. Então, eu quero anotar aqui porque eu não posso esquecer. 122. Pronto. Esse trecho, né, que Paulo repetia, eu era presbiteriano e eu tinha uma dúvida danada, assim, porque às vezes, meu Deus, o que será isso? O salário do pecado é a morte. E quando eu me tornei espírita, ao me deparar com a reencarnação, a coisa clareou. Realmente, enquanto errarmos, nós temos que desencarnar para voltar, para corrigir. A partir do momento que nós corrigimos as nossas falhas, não temos mais necessidade de reencarnar. Quem não reencarna, não morre. Então, isso aí é uma confirmação da reencarnação, assim, uma coisa textual. O salário do pecado é a morte. Enquanto insistirmos no erro, vamos ter que reencarnar e morremos. Então, a coisa mais clara, né, mais nítida, foi dita por Paulo. O salário do pecado é a morte. Eu só anotei porque eu quero ver se eu cataloguei isso aí. Porque eu cataloguei essa frase. Salário do pecado é a morte. No Vadimeco, você observando, você vai lá. O salário do pecado é a morte. E você vai ver os livros que tocam nesse assunto. E realmente, o texto é muito claro. E eu estava querendo, inclusive, ver qual era a interpretação de Emmanuel. Né? Porque eu tinha dado essa interpretação. E Emmanuel confirma. Né? Quer dizer, enquanto realmente permanecermos no erro, nós temos que morrer. Por quê? Porque tem que renascer. Então, enquanto nós errarmos, as reencarnações se sucedem, que é justamente para nós nos corrigirmos. Então, vejam a importância que nós temos que dar nessa existência, porque essa existência é a maior oportunidade que nós temos no momento. Né? Já tivemos inúmeras, esquece, é passado. Sem sombra de dúvida, nós não aproveitamos direito, por isso que estamos aqui de novo. Né? Agora temos que pensar no futuro. Que nós possamos, em muito poucas reencarnações, completar esse ciclo sem precisar voltar. Então, como é que nós completamos esse ciclo? Agindo corretamente. Nós temos o Evangelho. Hoje, nós somos privilegiados. Nós temos a doutrina dos Espíritos. No tempo de Jesus, as pessoas souberam do reino de Deus através da parábola do rico e do Lázaro. Foi a única coisa que Jesus falou a respeito do plano espiritual. Agora, no nosso século, nós assistimos o nosso lar. Imagina, o nosso lar no cinema. Fantástico. A nossa geração é uma geração privilegiadíssima. nós assistimos uma colônia espiritual no cinema. Gente, vamos acordar para a vida. Isso aí é uma coisa tão nítida. O Jesus há 2000 anos vem nos falando diariamente. O salário do pecado é a morte. Como é? Cultivai o tesouro que a traça não rói. Né? Tão claro. Cultivai o tesouro que a traça não rói. O evangelho é claro, é nítido. Sob a luz do espiritismo, ele fica então escandaloso. Está na hora de a gente aprender. E nós, a doutrina nos coloca diante de um fato. Nós somos espíritos cujo passado nos arrasta para os maus hábitos, os maus costumes, os arrastamentos. É uma luta. É uma luta. Todos nós estamos sob a influência desses arrastamentos do passado. Então, para a gente crescer, para a gente vencer, para a gente progredir, nós temos que estar concentrados. O Allan tem uma frase que diz assim: distraídos nós vamos vivendo. Se concentrados já é difícil, imagina distraídos. E olha, eu penso assim, e eu acho que tenho razão, deve ser assim uma decepção. A gente chegar no plano espiritual e se depara com aquele amigo espiritual. Ô, Luiz, mais uma. Eu vou ficar com tanta vergonha. E a gente costuma. A gente faz uma bobagem e depois que a bobagem é feita, a gente vê que fez bobagem, a gente fica batendo na cabeça e diz, mas como eu fui tolo. Então que a gente possa se acordar para a verdade única. Nós somos espíritos imortais. Estamos tratando do assunto. Os suicidas imaginam que vão se livrar do problema desligando, tirando da tomada. E aí a primeira constatação que eles têm é que a energia continua a circular. Eles continuam vivos. Assim como acontece com eles, acontece com todos nós. Eles cometeram suicídio e nós teimamos no erro. É um texto exemplar, assim, né? A gente adora os textos do Emmanuel, mas esse aqui... Encaixou, Ele consegue... Eu trago para uma ênfase, uma nova... Uma das frases que a gente leu aqui. Ele fala assim: infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas... que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milionárias paixões. Que coisa mais clara, né? Não dá para ser mais claro, né? Isso é tão preocupante, né, a gente pensar nisso, porque as nossas paixões... Dentro dessa linha do distraídos vamos vivendo, elas vão mudando. Mas a nossa distração não muda. Ora a gente está conectado numa coisa, ora em outra. Por exemplo, eu lembro bem, né, bem claramente que eu vivia sem celular e sem computador. Não existia essas coisas, né? Mas eu inventava o que fazer, né? Então eu jogava basquete, eu brincava com os amigos, mas eu era molecão, né, meninão, mas já era uma forma de distração. Quando passa o tempo, chega o celular, aquilo vira um problema, porque no começo a bateria não segurava muito tempo. Era um trambolho. Era um trambolhão. Você tinha que ficar com ele pendurado no cinto. Lembra disso? Do lado de fora da calça, porque no bolso não cabia. E aquilo era uma preocupação tão grande. E não funcionava em quase lugar nenhum. Eu que viajava... Tinha que subir no telhado, né? Tinha que subir no telhado, amarrar uma anteninha com um bombril lá para ver se o negócio pegava. Olha o tempo que... Eu estou falando de mim. Olha o tempo que eu perdi atrás dessa porcaria. E hoje em dia, então, você perde tempo com Netflix, com vídeos, com séries, com não sei o quê. Horas e horas na frente da televisão, deixando o tempo passar. E não cuidando do que é mais importante. Continuamos realmente distraídos, esquecemos de nos preocupar com o tempo que é importantíssimo. Nós passamos muito rápido pela vida. Quando a gente pensa, a gente já está finalizando o tempo de uma encarnação. Que a gente possa aproveitar mais o tempo, que a gente se dedique mais com o nosso tempo à evolução desse espírito imortal. É a única obrigação nossa nessa encarnação, é evoluir o espírito imortal. Do jeito que você quiser, pro lado que você quiser. Você não precisa evoluir todas as frentes que você percebe necessário. Mas você tem que evoluir em alguma delas. Você tem que usar seu tempo para deixar esse espírito mais preparado. Já que nós temos que passar por essas situações reencarnatórias, não vamos passar à toa. Vamos passar com decisão de passar, vamos passar nos empenhando. Não que você não possa ver um filme, não que você não possa ver uma coisinha ou outra, pode. Mas comece a fazer uma compensação. Para cada hora sua de lazer, põe uma hora de compromisso para estudo sério, sabe? Começa a equilibrar essas coisas. Esses 40 que estão sintonizados na rádio... Escolheram uma hora e meia para passar estudando. Estão fortalecendo a nossa atividade. Né? Quer dizer, nós que nos dedicamos à divulgação, para nós isso é um estímulo. Quer dizer, continua fazendo, porque realmente produz frutos. E é interessante que o Alan fez o pronunciamento, e ele falando, eu relembro também um tema que ele falou, que ele faz apresentações, que é a mudança de padrão que devemos buscar. Nós nos acostumamos a um padrão de séculos atrás, a pensar do mesmo jeito, e isso é uma coisa que ainda não estamos contaminados. Aí o Luiz vem e fala da importância que tem a gente reler, a gente estudar e destacar os arrastamentos. E aqui eu coloquei até uma frase que eu mandei para o Alan, mandei para o Luiz um tempo atrás, que quando uma verdade tem que ser dita, ela surge na ciência, surge na religião, surge na música. E tem uma frase aqui de Sigmund Freud em que ele fala: a voz do inconsciente é sutil, mas ela não descansa até ser ouvida. Então é interessante que esse inconsciente, na visão científica, para o espírita, é todo o nosso histórico espiritual, é todo esses fatos que construímos e os sentimentos que tivemos em cima daquilo que fizemos. E isso é vivo, o passado é vivo. Eu tenho a certeza que no mundo espiritual, na erraticidade, nós tomamos muitas decisões. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu não vou mais maltratar o Luiz, eu não vou ser mais grosso com o Alan. Isso tudo é falado, mas lá dentro ainda existe um sentimento que não foi trabalhado. E aí você reencarna, isso é chamado pelo Luiz de arrastamento. Aí você vem, embora você tenha prometido, você chega aqui, você comete o mesmo erro. Se não na mesma dimensão, é uma dimensão menor, mas comete o mesmo erro. O Geraldo, você vê como a perfeição é fatal. Ele fala uma coisa exatamente que é consequência daquilo que acabamos de falar. Exatamente. Quando nós chegamos no plano espiritual e vemos que nós fizemos aquela burrada, tendo consciência de que não era para fazer, a gente vem aquele arrependimento, aquilo lá fica no inconsciente. Entende? E ele exatamente está falando isso. De tanto a gente chegar lá e ver que fez errado, aquilo fica no inconsciente e cutucando na encarnação presente. Ô, cara, de novo? De novo, né? Que coisa, né? Eu imagino que a gente chega às vezes no plano espiritual, a espiritualidade fala assim: ô, Alan, mas nem para errar diferente, meu filho. Ajuda a gente um pouquinho. Erra pelo menos de um jeito que a gente tenha um pouco de criatividade para mudar as coisas aqui. Erre. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui agora aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita. Sempre lembrando que você pode ouvir o nosso programa baixando o aplicativo da União Rádio Web no seu celular e ouvir o programa em qualquer parte do mundo ou ouvi-lo pela internet. Muito bem, meus amigos, estamos aqui no capítulo 5, parte 2, segunda parte, e o Kardec começa a fazer anotações de reuniões que ora ele participou e de reuniões de amigos que participaram e que evocaram os suicidas. Então ele dá características desse comportamento psíquico, dos fatos que ocorreram antes, durante e depois do suicídio. E hoje temos aqui um capítulo, e parece uma dose homeopática, ele vai citando pedacinho por pedacinho e você vai começando a entender a mensagem. O texto que o Kardec coloca chama-se O Pai e o Conscrito. Aí eu fui ver o que é conscrito. Conscrito vem lá do tempo do Império Romano, onde essa palavra teria sido utilizada por um imperador a todos os 74 senadores de Roma. Mas ao longo do tempo, essa colocação foi se distorcendo, foi ganhando novo conceito, novo entendimento. Então, conscrito hoje ficou sinônimo de alguém que presta serviço a um órgão público, meio obrigado, como por exemplo, serviço militar. Não adianta você fugir, você vai ter que se alistar, ou você serve, ou você é excluído lá, mas você como esse pessoal que paga a pena com serviços à comunidade. À comunidade. Então, é o pai e o conscrito, quer dizer, o filho dele foi obrigado ou seria obrigado a tomar uma atitude porque o governo determinou tal coisa. E esse fato se passa, eu vou até na época aqui, eu vou ler e vou relembrar. Então é o pai e o conscrito. Eu vou fazer a leitura. São rápidas perguntas que se faz ao suicida e ao espírito de São Luís, que parece ser um instrutor desse grupo que fazia os trabalhos, e depois tem uma observação interessante de Kardec. São duas páginas e meia em que o Kardec fala assim: no começo da guerra da Itália, em 1859, que estava tendo a guerra para a unificação da Itália, porque a Itália estava dividida em três pedaços, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte dos seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar e estava tendo essa guerra. Impossibilitado de o eximir de tal serviço, quer dizer, o pai não conseguiu tirar ele dessa obrigação, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se, a fim de o isentar, o mesmo, como filho único de mulher viúva. Porque filho único de mulher viúva não ia para a guerra. Um ano mais tarde, o pai se suicidou, um ano mais tarde foi evocado na Sociedade de Paris, a pedido de pessoa que o conhecera, desejosa de certificar-se da sua sorte no mundo espiritual. Então, resumindo, o pai, sabendo que o filho foi convocado para a guerra, não querendo que fosse para a guerra, ele teve a ideia. Usou um artifício. Um artifício. Eu vou me matar, ele vai ser filho de uva e não vai para a guerra. Quer dizer, ele salvou o filho de uma situação. Aí, a evocação. Primeiro, o espírito de São Luís. Podereis dizer-nos se é possível evocar o espírito a que vimos de nos referir? E São Luís responde, sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. Muito bem, então é feita a evocação a esse pai que se suicidou. E o espírito responde, do pai suicida, ó, obrigado, sofro muito, mas é justo. Contudo, ele me perdoará. E vem uma colocação de Kardec. O espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para e, procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. Então ele falou, ele me perdoa, ele ia escrever Deus, por alguma razão ele teve dificuldade de escrever a palavra Deus. E segue a evocação. Tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixaste de escrever. Quer dizer, o cara fala, agora escreve. Aí o espírito responde, o pai suicida, sou indigno de escrevê-la. Continua, disseste que sofreis, compreendeis que fizeste muito mal em vos suicidar, mas o motivo que vos acarretou esse ato não provocou qualquer indulgência? E o Espírito responde: a punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. Pergunta: podereis descrever-nos essa punição? O Espírito responde: sofro duplamente, na alma e no corpo. E sofro neste último, no corpo, conquanto ou não o possua, como sofre o operado a falta de um membro amputado. Pergunta: a realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a isenção do vosso filho? Ou concorreram para ele outras razões? Que foram camufladas. Ele responde: fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. Podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? Não lhes entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. Pergunta: há pouco não vos foi possível escrever a palavra a Deus, e, no entanto, temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição? O Espírito responde: poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. Pois então fazei esses esforços para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviado. O Espírito acabou por traçar esta frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos, mas assim escreveu: Deus é muito bom. E continua: estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondestes à nossa vocação e vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. E o Espírito diz: sim, obrigado. Aí agora ele se dirige ao Espírito de São Luís, né? Podereis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? E São Luís responde: este Espírito sofre justamente, pois lhe faltou a confiança em Deus, falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune, senão de acordo com as suas obras. Então essa é a entrevista que foi feita com o suicida. E o Kardec certamente deve ter lido isso algumas vezes e fez algumas observações interessantes. À primeira vista, como ato de abnegação, este suicídio poderia se considerar desculpável. Efetivamente, assim é, mas não de modo absoluto. A esse homem faltou a confiança em Deus, como disse o Espírito de São Luís. A sua ação talvez impediu a realização dos destinos do filho. Ao demais, ele não tinha certeza de que aquele sucumbiria na guerra e a carreira militar talvez lhe fornecesse ocasião de adiantar-se. A intenção era boa e isso lhe atenua o mal provocado e merece indulgência. Mas o mal é sempre o mal provocado, E se o não fora, poder-se-ia, escudado no raciocínio, desculpar todos os crimes e até matar a pretexto de prestar serviço. A mãe que mata o filho, crente de o enviar ao céu, seria menos culpada por tê-lo feito com boa intenção? Aí está um sistema que chegaria a justificar todos os crimes cometidos pelo cego fanatismo das guerras religiosas. E ele finaliza: em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida, por isso que esta lhe foi dada visando, entre aspas, deveres a cumprir na terra, fecha aspas, razão bastante para que não a abrevie voluntariamente sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem o livre-arbítrio, ninguém impede a infração dessa lei, sujeita-se, porém, às suas consequências. O suicídio mais severamente punido é o resultante do desespero que visa a redenção das misérias terrenas, misérias que são ao mesmo tempo expiações e provações. Furtar-se a elas é recuar ante a tarefa aceita e às vezes ante a missão que se devera cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Eu imagino os vícios, né? Não se pode taxar o suicida aquele que dedicadamente se expõe à morte para salvar o seu semelhante. Primeiro porque, no caso, não há intenção de se privar da vida. E segundo porque não há perigo do qual a providência nos não possa subtrair quando a hora não seja chegada. A morte em tais contingências é sacrifício meritório como ato de abnegação em proveito de outrem. Então, Kardec dá um destaque todo especial, mostrando a boa intenção, mas o mal é sempre o mal. É, então, e aí o Kardec nos dá informações doutrinárias, né, muito importantes. Ele abrange a coisa de uma forma mais ampla. E me lembra aí um caso de uma mãe que o filho morreu e a religião dizia que as pessoas boas iam para o céu. E ela, desesperada, porque o filho tinha partido para o céu, ela tinha certeza que ele era uma pessoa boa, ela se matou para se encontrar com ele. Aí eles evocam e perguntam para ela, e aí? E ela assim, ela estava errada. Né? Então, realmente, por mais justificável, mais bem intencionada que seja o motivo, realmente não se pode, em hipótese nenhuma, por ter uma vida. Então, aí é uma... E Kardec amplia isso, ele compara, por exemplo, as pessoas que se... O próprio André Luiz, quando ele chegou no plano espiritual, eles se chamavam suicida, por quê? Porque ele, de alguma forma, abreviou a sua vida com os desgastes desnecessários. Isso se pode dizer com aquelas pessoas que se submetem a esportes arriscados... Sim. Entendeu? Quer dizer, então tudo isso se enquadra nesse o cigarro, você mencionou muito bem, né? Os fumantes que de uma forma inocente, né? Dão vazão aí à ansiedade, dizendo que o cigarro lhes melhora essa condição, é um suicida, sem sombra de dúvida. Aqueles que de qualquer forma abreviam a estada no planeta em função do desgaste do veículo físico por um vício, por qualquer coisa que prejudique. Então, isso aí é interessante, porque muitas questões elas são resolvidas exatamente nesse sentido. É proibido praticar esportes radicais? Não é proibido, só que aquilo é considerado um suicídio. Aquilo lá vai na conta de um suicídio. Aqueles caras de motocicleta que vêm daqueles mergulhos. Exatamente. Então, todas essas... Né, essas e aí, por exemplo, andar de avião é suicídio? Né? Não. Atualmente não, porque são modos de transportes que nós todos... Aliás, dizem que acidente de carroça, né, provoca mais morte que acidente de avião. Né? Você ouviu essa? Não. É isso aí, uma estatística. E interessante que ele coloca aí também, que é importante, quando você se expõe a perder a sua vida para defender uma outra pessoa, não é considerado suicídio. Entendeu? Quer dizer, então são pontos doutrinários que a doutrina nos passa exatamente nos colocando um ponto final naquela questão. Né? Quer dizer, então não tenhamos dúvida. Saibamos que, por exemplo, um policial, uma pessoa que tem a função de defender as vidas humanas. Agora, esse mesmo policial, se diante de uma situação em que ele pode imobilizar a vítima, ele dá um tiro e mata a pessoa, é um criminoso. Entende? Pode até ser liberado pela justiça dos homens. Mas se o plano espiritual percebeu que ele cometeu aquilo com vontade de matar, de exterminar, ele é considerado culpado. Então você vê que para a justiça de Deus... Nós não escapamos, não tem jeito. Você pode ter um álibi, você pode fazer a coisa errada da forma mais bonita possível. Você se livra da justiça dos homens, mas da justiça divina, pode falar. Você falou, Luiz, da justiça de Deus. Talvez alguns ouvintes estejam perguntando assim, mas como é que funciona essa justiça? Tem um juiz lá, você senta no banco dos réus, existe um julgamento. Como é que se processa essa punição maior, essa punição menor? Na consciência. Porque o que é que acontece? Você tem uma intenção. E os espíritos leem o nosso pensamento. Eu posso fazer a coisa mais camuflada do mundo, mas se eu tive a intenção e executei aquele meu pensamento, os espíritos enxergaram isso. E isso não precisa nada mais. Ao desencarnar, você mesmo, a hora que o espírito chegar e diz assim, e aquela sua atitude? Não precisa falar mais nada. A tua consciência diz, eu errei. Isso é o... Por isso que Jesus falou, só de pensardes já pecaste. Alan? Esse é um assunto tão profundo. Sabe que eu vou explorar um pouco mais a pergunta que você fez para o Luiz. A gente tem uma ideia errada vinda do catolicismo, que é muito intenso ainda no nosso país, que o castigo é um tribunal de contas que você vai lá responder. E nós temos uma outra ideia errada que vem da questão do karma, que a gente não é do espiritismo, né? Que é como se fosse assim, bateu, levou. Matei, vou ter que passar pelo mesmo processo que eu matei. Não é desse jeito que funciona. Não é a pena de talião, como o Luiz está falando aqui, lembrando bem. Não é desse jeito que funciona. O que funciona é aquilo que oprimiu a sua consciência. Aí no mesmo céu e inferno, ele fala do processo da eliminação do mal. Primeiro tem que começar com um arrependimento. Está aí no começo. Aí. Depois do arrependimento, eu venho com uma expiação. Eu espio aquele... Eu arrependi... Espiar. Eu espiar, né? Eu arrependo, eu espio... E eu restauro. Ele usa um outro termo agora, que sumiu na minha cabeça. Mas eu primeiro eu arrependo. Se não houve arrependimento... Eu reparo isso, obrigado. Se não houve arrependimento, não começa essa mudança. Então, você não vai ser... Você não vai passar pelo que você impôs à toa, não é um castigo. Você vai passar porque o seu psiquismo arrependido, que espiou aquilo lá, vai pedir a Deus que alivie aquilo da sua mente. E a forma para aliviar aquilo da sua mente é muitas vezes passar por uma situação de prova, passar por uma situação complexa, para que você então se sinta reparado com aquele movimento falso que você fez. Paulo, na resposta à pergunta 1008 do Livro dos Espíritos, ele fala assim, por um falso movimento da sua alma, você caiu num erro. O castigo nada mais é do que a reparação desse falso movimento. É um reparar dos movimentos. A vida é um movimento mágico. A gente está em sintonia com Deus. Quando a gente desviou desse caminho, quando a gente saiu, fez um movimento falso. Veja que movimento falso, ele não é um movimento de verdade mal. É um movimento mais da nossa fragilidade do que da nossa perversidade. É um movimento que nos conduz a um caminho fora da criação do belo e do bem. E esse movimento mal, fora de eixo, descompassado, nós não temos muitas vezes a habilidade de voltar para o caminho reto das coisas. Então nós contamos com a benevolência divina que nos dá uma força. Ele fala assim, para você voltar para aquele caminho, você se entortou para cá. Eu vou dar uma entortada em você para cá, né? Você se entortou aqui para a direita, eu vou entortar você para a esquerda, que você volta no eixo. E aí isso é o que a gente chama de castigo, mas na realidade não é um castigo punitivo, é um castigo reparativo, correção de passo, é uma volta ao eixo principal da sua vida. Eu vou aproveitar, Alan, pedir assim, você poderia dar ao público, a todos nós, explicar melhor o que é arrependimento, o que é expiação e o que é reparação, porque muitas vezes o ser humano esconde o sentimento com as palavras. Eu cometi um erro com você, fiz qualquer coisa. Alan, desculpa aí, tá bom, tchau. Isso é arrependimento? O que é o arrependimento? Eu imagino que tudo passa pela luz da consciência, do sentimento. O que é expiação? A expiação vem de fora ou vem de dentro? E como que é a reparação? Então, o que é arrependimento, Alan? Você sabe que você citou uma coisa que outro dia eu estava falando com um menino, né? Ele falou, desculpa. Eu falei, sabe que desculpa é o caminho mais fácil, né? Falei, sabe o caminho mais difícil? É não fazer. É pensar antes de fazer. Aí, duro, hein? Batida dura. É, mas tem que pensar, Geraldo. Sim. Você tem que fazer pensar. Sim. É lógico que eu estava desculpando ele, não ia nunca... Mas eu quis ajudar ele, na realidade. Eu falei assim, ó, a desculpa é o caminho mais fácil. É lógico que eu já te desculpei quando você fez, porque eu sei que você fez por ignorância. Mas não é por aí. Eu quero que você pense, tire a ignorância, afasta esse descontrole da sua cabeça. Pensa antes de agir, para não precisar pedir desculpa. Agora, se você fez num ato impensado, porque eu tenho certeza que se qualquer pessoa parar para pensar antes de agir, ela, olha, evitaria muitos erros na vida. Como ela não para e faz... E faz muitas vezes numa reação emocional, num momento de... Impulsivo, né? De um descontrole que o ID, né, que aí a gente poderia entrar no comportamento psicanalítico, que é uma pulsão, essas pulsões, essa teoria da pulsão, Freud desenvolveu em livros, Lacan desenvolveu em livros, outros grandes estudiosos, e eles não conseguem definir o que seria essa pulsão, assim, de forma muito clara. Não estudaram o espiritismo. É uma força, assim, é um padrão. É um padrão adquirido em outras encarnações. Essa é a pulsão. Você entendeu, mas eles não. Eles não. Então, a pulsão é um padrão adquirido. Padrão. Quer dizer, eu achei que aquele padrão era bom para mim, eu morro, o padrão continua comigo. É a consciência. Isso. Agora, qual que é o meu padrão? Você quer ver, ó, o nível evolutivo que você está? Você quer ver como que é fácil de descobrir? Pede para alguém, numa hora que você estiver distraído, assim, a hora que eu estiver distraído, você vem, mas pisa com o calcanhar forte no meu dedinho, mas pisa com toda a força do mundo. A sua reação é o seu padrão. É instintiva. Você reage a uma dor. No caso, eu estou falando da dor física, mas você age a uma dor moral, a uma dor emocional, a uma dor psíquica. A do Jesus foi, perdoa que eles não sabem o que fazem. Mas por quê? Já era como a gente encontra no Boa Nova. Olha a frase que a gente encontra. Reflexo, olha a atitude de Jesus. Reflexo condicionado. Essa palavra está no Boa Nova. Vamos falar disso. Condicionado é porque foi desenvolvido. Foi repetido. Reflexo. Implantou essa condição. Reflexo condicionado de que tipo? De natureza divina. Ele reflete uma condição de natureza divina na sua ação. Reflexo condicionado. Qual que é o nosso reflexo ainda? Condicionado de natureza animal. Assim, do modo geral, logicamente. Sim. Eu estou falando de forma... Outro dia eu citei um exemplo aqui do moço lá que pediu para capinar. Meu reflexo foi direto. Do nível em que eu me encontro. Então, isso que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos desenvolver essa consciência. Não ficar se lamentando e que aquilo nos prejudique. Não. Consciência no sentido de avançar. E a expiação, o Alan? Por exemplo? Então, a expiação é assim, ó. Eu tomei consciência que eu fiz bobagem. Arrependi. Você sofre com aquilo? Aquilo sofre. Ah, sofre. Quando você toma consciência que você errou... Você fica com aquela perturbação. Tanto a expiação vem de dentro ou vem de fora? Ah, é sempre da consciência, né? É sempre a tomada de consciência de algo que você fez muitas vezes inconsciente. É algo que vem à luz da sua consciência. E você fala assim, meu Deus do céu. E isso não teria acontecido se você não tivesse se arrependido? Não, chega nesse ponto. Não chega nesse ponto. Você tem que passar pelo arrependimento. E muitas vezes é planejado uma reencarnação para também... viver experiências mais fortes e a isso dá-se o nome de expiação? Não, mas agora olha só que beleza do mundo que nós estamos, Geraldo. Nós estamos no mundo de expiação e provas. Então, só vem para cá os arrependidos. A gente vem para cá com uma lista de arrependimento que já fez no pretérito. Para quê? Para espiar esse pretérito. Então eu vou nascer numa família complicada, eu vou nascer numa situação complicada, eu vou nascer com uma missão, com uma prova, não, com uma, ainda com uma expiação complicada. Complementando no ambiente ideal. Ideal para a minha expiação e, se possível for, a minha prova, aonde eu realmente reparo aquele desvio, aquele falso movimento da minha alma e eu volto para o caminho da iluminação. Mas como que você repara, Geraldo, uma agressão moral violenta? Quer dizer, como é que você falou horrores, agiu, teve agressão física e nessa agressão física você entrasse, quase destruiu a pessoa. Ah, me arrependi. Como é que você repara isso? Você repara aliviando do teu coração aquela dor. Sim, mas como é que você alivia? Tá cara, doendo. Por exemplo, eu matei uma criança, tá, eu vou cuidar de 2.000 crianças. Geraldo? Chega uma hora que eu tenho consciência, falar, eu não resolvi com aquela lá, mas eu cuidei de 2.000 crianças. Geraldo? Mas com aquela lá tá o problema. Mas daí uma hora você nasce pai dele. É. Geraldo, você lembra que o Chico lambeu umas feridas lá? Né? Lembro. O que tem atrás disso a gente não sabe. Mas sem sombra de dúvida é uma reparação. É aquilo, né? O amor ou o bem cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. Quer dizer, você vai se exercitando no bem. Por isso que os livros espíritas falam tanto nisso aí. Faz sem gemer. Semeia serve e passa. Serve e passa. Exatamente. Nós não precisamos. Tá? Ô, Geraldo, você emitiu um cheque sem fundo. O que você tem que fazer? Cobrir o cheque. Cobrir o cheque. Vai lá no banco e deposita. Não, vamos pegar esse exemplo do Luiz. E faz de conta que você não paga. Você continua devendo. O cheque vai lá pro banco, volta lá para quem você pediu. Seu nome vai pro Serasa e a dívida continua. Aí entra, a tua mãe vai lá e cobre o cheque. Não, não, e é boa, você reparou? Não, sua mãe reparou para você. E ela te deseducou. Que é o que o cara aconteceu aí quando ele proibiu, ele se suicida para mandar o filho para a guerra. Ele tirou da possibilidade do filho de muitas vezes espiar e passar por uma prova de reparação da alma dele. E criou ainda junto desse super momento... Super proteção. É, ele deseducou. Em suma, Geraldo, será sempre deseducação quando você evitar que seu filho sofra a consequência dos atos que ele cometeu. Eu acho que essa foi uma das melhores discussões que tivemos nos últimos... Pelo menos para mim, isso é mais clara. Interessantíssimo, é mais clara. Tudo isso, né? É uma pena. Isso aí denota o quê? Pelo menos, para mim, a carência de... Não. Outra leitura. Os espíritos estão inspirando. Ah, sim. Eles sim. Encontraram um meio propício e a coisa vai. Entendeu? Nós criamos a atmosfera, a coisa vem. Tudo aluno repetente, né? Só padre e bispo. Jubilado. Viu? Padre bispo que ficou por anos e anos perturbando pessoas. André, foi tudo para a diretoria, vai. Ficamos constrangendo consciências, precisamos agora reparar. Esta é a nossa expiação. Passamos bem. Seu André, qual André Luiz e Alan, qual a boa música para o dia de hoje? O André sabe. O som do silêncio. O som do silêncio. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my car to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. Sound of silence. Fools that I did not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach out to you. But my words like silence in the wells of silence. And people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Muito bem, meus amigos, essa música muito interessante, harmoniosa e que nos faz sintonizar com boas energias e nos deixa preparado para começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. Então, lá no começo... Ô Geraldo, peraí, eu preciso fazer uma parte aí. Por favor. Eu sempre pego no pé do Luiz quando ele traz aquelas músicas de antigamente que eu falo, da onde vem esse negócio aí? Essa baú também, essa aqui também não é nova, mas esta música, Luiz, fez meu coração ficar mais... Essa eu diria, leve. Eu diria assim, leve. Alan, que mostrou para você toda a minha sensibilidade. Nesse momento, os amigos espirituais não têm... Andrezão, Andrezão, pelo menos essa vamos ver na semana que vem, se manter o padrão. Não, é porque eu estava falando aqui, enquanto a música estava tocando, que o Espiritismo se baseia em três pontos: ciência, filosofia e a moral, né? E eu gosto muito de falar, e eu já li em alguns outros autores, assim, que existe um quarto tripé que ainda não é considerado muito, que é o tripé da arte. Uma música dessa é arte pura. Não só a música, como a letra da música. Ela nos conduz a um outro nível de vibração. E é esse tipo de arte que vai nos levar a Deus, juntamente com o estudo, com a reflexão. Muito interessante essa colocação, né? Muito bem, estamos preparados para começar o terceiro bloco e começamos hoje o programa quase que integralmente destinado a avaliar e estudar o suicídio. E um dos fatos intrigantes que a gente acaba brincando, mas é uma coisa muito séria, é que muitas vezes erramos do mesmo jeito, com as mesmas características, com aqueles apêndices, são sempre os mesmos. E o Alan fala muito em padrões, em padrões, em padrões, e é muito interessante. E aí, ontem, eu leio vários livros ao mesmo tempo, eu relendo o livro Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz e Chico Xavier, e eu gosto de folhear, e fiquei lendo, fui, voltei, escrevi, joguei fora, escrevi de novo, e você começa a pensar nesse capítulo 12, quando ele fala sobre o reflexo condicionado, a importância da reflexão, tipos de reflexo, experiência de Pavlov e reflexos psíquicos. E ele vem desde o cão até o exercício da mediunidade. Então eu fiz uma pequena introdução tentando entender esse capítulo e sempre deixando muito claro. Kardec é a estrutura, é a base doutrinária. Todos os demais livros, eles agregam valor ao Espiritismo. E muitas das informações que vieram depois de Kardec acabaram sendo incorporadas a esse corpo de doutrina. E um desses trabalhos bastante respeitados é a obra de André Luiz, que ao longo do tempo, muitas dessas declarações acabaram sendo incorporadas. Mas nem todas, que necessitam do tempo, necessitam de experiências, de fatos repetidos, de tal modo que compreendamos o vínculo direto e total com a doutrina de Kardec. Eu escrevi assim: estudando o intrincado mecanismo da mediunidade, desde a formação dos impulsos iniciais até se estabelecerem os condicionamentos psíquicos, repetimos sobre nossa abençoada casa mental o abrigo de nossos pensamentos e de nossa história. Dessa ainda enigmática estrutura do pensamento partem impulsos e conexões que possibilitam o intercâmbio mediúnico entre mundos paralelos. Assim se estabelece a mediunidade, disposição sublime que aproxima os variados planos da luz. No livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12, ele é intrigante e desafiador, nos concitando a mais estudos e pesquisas que esclareçam o detalhamento do pensamento humano. O capítulo começa falando da importância da reflexão. E aí eu vou ler só um parágrafo que André Luiz escreve assim: entendendo-se que toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, facilmente perceberemos que cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. A seguir, André Luiz nos relembra os tipos de reflexos, dos reflexos iniciais às experiências de Pavlov, dos reflexos incondicionados, sem a necessidade do córtex cerebral, até os reflexos adquiridos ou condicionados, adquiridos pelo indivíduo no curso das existências. Até que se descortina lá na frente os reflexos psíquicos, desde o cão ao se alimentar até o reflexo da atividade psíquica do homem, com influência de processos inconscientes na conjugação mediúnica. Desde, o André Luiz fala, o hábito estratificado na personalidade do cão ao ato de se alimentar, até os reflexos condicionados da atividade psíquica do ser humano. E aí ele começa a discorrer que tudo começa lá atrás, em experiências muitas vezes inconscientes ou muito pouco conscientes, que vão criando um condicionamento, e esse condicionamento vai ganhando expressões maiores, mais espiritualizadas, mais conscientes, vivendo experiências aqui e ali de uma forma ou de outra, até que chega no ser humano, temos a luz da consciência, mas já trazemos todo um histórico de condicionamentos. E esses condicionamentos interferem e participam direta das atitudes que você tem hoje e também da mediunidade. Citei tudo isso para tentar fazer um link, alguma coisa com os suicidas, com aqueles que repetem o suicídio numa segunda encarnação, numa terceira encarnação, ou vivem provas parecidas e não conseguem sair daquele torvelinho de dores. Por que que isso acontece? Mas eu queria dar um destaque especial na mediunidade. E quando a gente, considerando essas colocações do André Luiz, eu faria uma pergunta para os dois, para o Luiz e para o Alain. Eu perguntaria, e eu gostaria que até aprender com vocês, a mediunidade pode ser considerada uma construção psíquica? O Allan Kardec, ele define a mediunidade como orgânica. E ele diz também que a intuição é o mais elevado grau da mediunidade. Nós temos no processo evolutivo que nós migramos do instinto para a razão. E nós acabamos de discutir que isso aí não se constrói da noite para o dia. Nós vamos adquirindo a consciência e nessa aquisição da consciência, pela mudança de hábitos, nós vamos nos condicionando até o auge que o Alan mencionou, de Jesus, que a sua reação diante da morte na cruz foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Chegou na perfeição e aquilo já é um reflexo condicionado da elevação do seu espírito. Então você observa que é tudo construção. Quando nós, através do conhecimento da doutrina, através do estudo, através da prática, nós vamos construindo essa intuição, essa capacidade de refletir a presença dos espíritos junto a nós, aí nós estamos construindo esse sistema psíquico para que possa refletir ao máximo aquilo que os espíritos estão tentando nos transmitir. Você falou que o Kardec descreve que a mediunidade é uma condição física. Física, é orgânica. A mediunidade continua no mundo espiritual. Se ela continua e nós não continuamos com os corpos no mundo espiritual, né? Não com o corpo físico, mas com o corpo, os outros corpos. E quando você observa, por exemplo, uma comunicação como aquela do Charles Dickens, sim, que ele pegou um médium analfabeto de outro país, e ele construiu o final do seu romance. Ali você tem uma capacidade orgânica e foi uma comunicação totalmente inconsciente. Agora, aquele espírito, sem sombra de dúvida, ele reunia condições como espírito para adquirida talvez em outras encarnações, porque nessa encarnação ele era analfabeto, para transmitir aquilo que aquele espírito queria comunicar, que era o escritor. Quando nós temos, através de médiums incompletos, vamos dizer assim, deseducados ou etc, etc, nós vamos vendo que aquele espírito que quer transmitir a coisa, às vezes até organicamente ele consegue, mas com falhas, com ruídos, oscilações. Então, quando você, por exemplo, percebe, nós temos aqui diante de nós uma mediunidade de um Divaldo Pereira Franco e nós temos uma mediunidade de um Chico Xavier. Nós obtemos do Chico Xavier as mensagens assim muito sensíveis. E você, isso aí é opinião minha, tá? Você observa que o Chico, ele estava bem mais preparado para refletir o original na sua essência do que o Divaldo. Embora os dois tenham mensagens maravilhosas, né? Mas você observa, essa é a diferença. Entende? Que o Chico construiu e o Divaldo está ainda por completar. Alan, a mediunidade é uma construção psíquica? Ela também é uma construção psíquica, né? Porque assim, há uma... Se a gente imaginar, há muito estudo ainda a ser feito entre o cérebro orgânico, a mente espiritual e o psiquismo imortal. Há muito estudo ainda para a gente se fazer nessa ligação. Não dá para a gente falar, principalmente nas ferramentas de contato com o plano espiritual, nessa interexistência fisiológica e espiritual, que somente o corpo físico que atua na mediunidade. Então, por exemplo, há uma predisposição vibratória do meu espírito que aciona alguns elementos do meu corpo físico que me dispõe num estado de êxtase suficiente para sair da matéria por alguns segundos desse plano material e me conectar ao plano espiritual. Então, há um movimento aí, assim, ele não é assim, ah, é um botãozinho, não é um ouvido no corpo físico que é a mediunidade, não é a glândula pineal que é a mediunidade, tem muito estudo em cima do que ela, do que acontece com ela durante o processo de transe, mas ela não atua sozinha, porque quando a pineal envolta de um psiquismo que tenha possibilidade de comunicação com o plano espiritual, ela não vai funcionar. Todo mundo acaba tendo uma... Todo mundo tem pineal, mas nem todo mundo é médium. Então, eu preciso desenvolver o uso dessa pineal para ela funcionar no meu organismo físico. Mas eu preciso desenvolver principalmente as características de valores, de ética, de comportamento no meu espírito. Também acontece a mediunidade com pessoas imorais. Aí a gente fala assim, mas e aí? Não, e daí ele está ligado a um outro lado da espiritualidade, porque nós temos espíritos muito iluminados, mas nós temos espíritos muito atrasados. Os espíritos muito atrasados não vão se conectar a um encarnado iluminado. Eles também se manifestam, né? E eles querem se manifestar, eles vão atrás de quem? Então, aí Emmanuel fala, a abelha busca o mel, o abutre a carniça. Então, você vai achar alguém no plano espiritual para se comunicar. No nível da sua vibração, na psicosfera que você cria, no seu domicílio espiritual, qual é a vibração que tem ali? Aí vai funcionar esse psiquismo. Alan, agora começando por você. Deixa eu só complementar uma coisa. Você veja, por exemplo, as psicografias da Gasparetto. A Zíbia Gasparetto. Né? Quando ela começou e ela estava envolvida com aquelas atividades, olha o Lúcio que se manifestava e olha o Lúcio hoje. Que eram livros bons, né? Alan, não começando por você agora. A mediunidade é um fim, quer dizer, é o ápice de uma busca, de uma transformação, ou ela é um meio, a mediunidade? É um meio que às vezes pode até nos atrapalhar bastante, se não for bem desenvolvida a parte moral daquele que está utilizando a mediunidade. Porque é assim, ó, os espíritos não vão falar o que eu tenho ou não fazer. Isso é um problema meu. Os espíritos, quando eu me dispor a entender, vão me passar condições que eu entenda algumas coisas. O que eu vou fazer com esse novo entendimento é um problema meu, não é um problema da espiritualidade. Então, a partir do momento que eu sou médium, e a gente pode falar com Kardec, todos somos médiums, dependendo mais ou menos, porque todos nós, por que ele fala isso? Porque todos nós, querendo ou não querendo, somos influenciados pelas energias do outro. Nós entramos num ambiente e ali a gente sente uma energia daquele ambiente. Eu não sou médium ostensivo, mas eu sinto aquelas vibrações. E essa troca é uma troca, podemos colocar no rol das trocas mediúnicas. Então, a mediunidade é uma ferramenta maravilhosa. Pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. E isso que você falou se encaixa, eu estou ouvindo o vídeo da Ivone, em que ela fala que um determinado espírito aconselhou um parente dela a não desenvolver a mediunidade. Ele ia se complicar mais. Porque ele não tinha uma estrutura cerebral apta à mediunidade. Mas mesmo assim ele desenvolveu. O que aconteceu? Ficou obsediado. É claro, não está preparado emocionalmente. Então você encaixou certinho. Você sabe que no começo do Coen eu sempre falo para todo mundo assim: o que você espera aqui? Aí eu espero todo mundo se manifestar, bibi, bababá, bababá. Tá, daí agora temos que fazer uma segunda pergunta. E quem é você? Ah, como assim? Quem sou eu? Eu já escutei isso muitas vezes. Falei, se você não conhece nem o espírito que é você, como que você quer conversar com outro espírito? Interessante isso aí. E aí, Luiz, quer falar alguma coisa sobre fim? Ou passamos para a pergunta? Luiz, diante dessas colocações tão interessantes de tudo, sabendo que a mediunidade também tem um histórico, uma influência dos condicionamentos e da evolução psíquica e desse condicionamento físico, como aprimorar a mediunidade? Mas, a partir do momento, isso em tudo, não só na mediunidade, em tudo que você passa a fazer, se você faz bem, você está aprimorando. Então vamos jogar isso para dentro da mediunidade. O que nós precisamos fazer para aprimorar a nossa mediunidade? Nós não sabemos e não temos assim a certeza de qual é o nível que nós nos encontramos. Nós não temos um aparelho que designe qual é a capacidade orgânica nossa para a atividade mediúnica. Então, o Evangelho e a doutrina espírita nos fornecem as ferramentas adequadas. Se nós nos aperfeiçoamos moralmente, se nós nos aperfeiçoamos no conhecimento do Evangelho e no conhecimento da doutrina espírita, são as ferramentas que nós temos para o aprimoramento da mediunidade. Então, se você se melhorar nesse tripé, você está melhorando a sua mediunidade. E eu diria o seguinte, vou mais longe. Como o Alan comentou, todos somos médiuns. Na nossa própria existência, quando nós praticamos isso, automaticamente nós estamos melhorando a nossa própria existência. Alguma coisa sobre isso, Alan? Então eu faço a pergunta a você, a próxima pergunta a você. A mediunidade é sempre uma bênção? Ou eventualmente ela pode ser entendida como uma prova? Eu acho que ela normalmente é mais uma prova do que uma bênção. Porque ela força você a se conhecer. Porque se você não se conhecer, você vai se estrepar com a mediunidade. Você tem que entender na mediunidade. Por exemplo, tanta coisa foi falada sobre animismo, né? Sim. Que animismo não é mediunidade, que pepepepepepe. Só que o animismo é a primeira mediunidade que deveria ocorrer, que é justamente de autoconhecimento. É aquela de entender o espírito que é... Que é o primeiro passo, né? É o primeiro passo, deveria ser o primeiro passo. Acontece que as pessoas... Eu quero trabalhar numa sessão de desobsessão. Tá bom. Nós chegamos a ver em trabalho mediúnico com o Luiz, um espírito que se manifestou e começou a apontar o defeito de todo mundo que estava lá. Pô, Geraldo, você que é tal, o que você está fazendo aqui falando comigo? Quem é você? E falou coisas até muito pesadas, né? Que se a gente não fosse um grupo muito... Estruturado. Respeitoso, harmonioso uns com os outros, aquilo podia acabar com o grupo. Então, assim, é necessário um autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento, que é o conhecimento do espírito que é você, você passa a entender capacidades, limites, possibilidades que o seu espírito tem e dificuldades. E aí você vai respeitar o espírito que chega ali, porque você fala, puxa vida, você cria uma empatia com ele, fala, nossa, ele, eu já passei por isso, é verdade, realmente isso que ele está falando é difícil, né? E você vai tratá-lo com firmeza, mas com respeito. A mediunidade nada mais é do que a comunicação com o plano espiritual. Então eu me comunico com o plano espiritual de que maneira? E eu me comunico com o plano espiritual, eu me conecto com aquilo que está no meu coração, pegando o que o Luiz acabou de falar, no conjunto de valores que eu introjetei, que eu me tornei capaz de filtrar. Isso, daí eu vou ser um médium bom. Luiz, para finalizar, isso deve ter acontecido na sua vida, eu imagino, centenas de vezes. É levado um jovem no centro espírita que você frequenta, com aquela explosão mediúnica, seja de incorporação, de vidência, de efeitos físicos, de passe, seja o que for. A pergunta é: que conselho você daria para um jovem que está desenvolvendo a mediunidade, seja ela de que característica for? Que ele procure desenvolver a mediunidade. O desenvolvimento, ele se dá de um início, meio e fim, né? Às vezes você tem um problema, e principalmente quando é uma mediunidade ostensiva, que você tem que desenvolvê-la e a pessoa também não consegue se segurar. Então você tem que administrar isso. Então você, através de tratamento, você deixa aquela pessoa numa situação de equilíbrio, mas ela tem que buscar o aprendizado. Não existe outro caminho. Alan, e você, que conselho você daria, o mesmo do Luiz? Acrescentaria alguma coisa? Estudar. Se você quer ser espírita, não pode ter preguiça. Precisa estudar. Amai-vos e instruí-vos. Mas tem que ler o Livro dos Médiuns. Puxa, é. Basilar. Então tá bom, o tempo passa, 11 horas e 3 minutos, últimas palavras do Luiz. Amanhã eu estarei em Santa Bárbara do Oeste, no Centro Espírita Batuíra. Né? Então, de novo, estarei, estive a semana passada. Um abraço a todos aqueles que nos ouviram, obrigado pela audiência. Alan? Uma ótima semana a todos, na terça-feira estarei no Bom Caminho de Ártemis, fazendo uma palestrinha, quem quiser tá lá com a gente. Será muito bem-vindo. Uma ótima semana até domingo que vem. André, muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho, e agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos. Nós nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.